amor ecoou. Judá e Benjamim, a esperança brotou. Zorobabel firmou seu pé. Viremos juntos, façamos o que é fé. Mas os adversários se levantaram, na sombra seus planos tramaram, tentaram parar a obra do Senhor, mas a fé ressoava um canto de amor. Erga o templo ao Senhor. Ele é a luz em cada batalha, Ele nos conduz. Cartas escritas em trevas de dor, acusações, um mar de temor. Mas o rei ouviu e a verdade brilhou. Mas não a fé que ficou. Cessou a construção, mas não a adoração. O povo se uniu em oração. Os muros caíram, mas não há esperança. Na luta e na fé há sempre uma dança. Ergam o templo ao Senhor. Da batalha Ele nos conduz. E quando a noite vem e as sombras querem me abater, eu clamo ao Senhor, a vitória vem. Ele é meu escudo, meu refúgio. Batalha, Ele nos conduz. Erga o templo com fé e amor. Em cada passo Ele é o Senhor. Mesmo que o mundo queira parar, nosso Deus é fiel, não vai falhar.